Rede Sucesso, é mais um dos bons do piseiro, é de Natan e Tarcísio do Acordeon. E se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro. E se for isso que incomoda, quando sai tranque a porta, pra ficar comigo tem que ser uma nega foda. Pra ficar com o vaqueiro tem que ser foda, viu? Foda é diferente do Vila, mas na pegada do menino Ceará. Você entrou na minha vida, faz parte dessa história, e veio com essa conversa de querer mudar agora. Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém que me aceite assim, não me compare com ninguém. Quando me conheceu, eu já era da roça e nunca reclamava dos passeios em carroça. Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude. Já devia saber, vida de rico não me lute. E se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro. E se isso te incomoda, quando sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser uma nega foda. E se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro. E se isso te incomoda, quando sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser uma nega foda. Você entrou na minha vida, faz parte dessa história, e veio com essa conversa de querer mudar agora. Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém que me aceita assim, não me compare com ninguém. Quando me conheceu, eu já era da roça e nunca reclamava dos passeios de carroça. Agora tenho perdido, você pede que eu mude. Já devia saber, vida de rico não me mude. Se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro. E se isso me incomoda, mas não sai entrega a bota, foi pra ficar comigo. E aí? Mas se quiser é desse jeito, não sou um gordo perfeito, mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro. E se isso te incomoda, mano, sai tranca a porta, pra ficar comigo tem que ser uma nega foda. Paredão dos doutores, diretamente, Ival Ferrar, Alô Tocaliano, Alô Kerlan.